Bom dia, queridos. Graça e a paz, Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para celebrar o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Apenas servo, teu amigo, me é digno de todo louvor, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Continuar louvando o Senhor de todo o nosso coração, que é digno de todo o nosso louvor. Mais uma vez, parabenizo a cada mãe aqui, que Deus possa estar iluminando, abençoando grandemente, em nome de Jesus. Esperança que anelo. te louvarei. Eu te louvarei. Louvado seja o nome do Senhor.